É o Águia da Amazônia. Vem junto viver esse novo voo de emoções. Vamos lá, Guanabara! O Águia da Amazônia, DJ Davidson, o maestro da família. Já estamos na área, galera! Tô sempre aqui, meu irmão! Performático Jean Apolo. Jean Apolo. Sempre na área, maninho! Dá-lhe pop! Sente o pop, família. Não alivia, meu águia. Vamos começar! E a torcida do Papão Feliz da Vida vai jogando a mãozinha pra cima e que eu quero ver! Pro Papão e tem orgulho, bota a mãozinha, joga pra cima, torcida do Papão, torcida do Papão, torcida do Papão, bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma. Mas a torcida do Remo não desiste nunca, né? Quem é do clube do Remo fiel, bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. E quem acha que o Remo vai levar o próximo repá, dá um grito. Joga pra cima, bate na palma, bate na palma. E aí, Jean? Tá tudo bem, maninho? Quem é independente, bota a mãozinha pra cima. Quem não depende de ninguém pra porra nenhuma, bota a mãozinha pra cima. O bagulho vai doidar, maninho! O pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é o pop! O pop é bagulho, o pop é bagulho, o pop é bagulho, o pop é bagulho, o pop é bagulho. Um, dois, três, agora! Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. E o maestro é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Vamos aliviar! 3, 2, 1, vai! Agora! Ei! Hey! Oh! Joga essa mãozinha lá pro céu, vai batendo na palminha, vai batendo na palminha, vai batendo na palminha. Quem vai amanhecer no rock dá um grito! Escurinho, bota a mãozinha pro céu. Quem gosta de fazer a mão no escurinho, bota a mãozinha pro céu. Mas no claro é mais gostoso, não é? Amanhecer na rua, bota a mãozinha, porque hoje é... da Assunção. Deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim. Será que tem alguém do Flamengo aí? Tem? Será que tem alguém do Vasco aí? Tem? Alguém do Corinthians aí? Tem? E bota a mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu. O que é que tem que ter? O que é que tem que ter? O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? Tatuagem. Olha, Melnizy! Saudade de você, Melnizy e Juni! Tamo na área! Passagem na cadeia, tatuagem se cadeia. Que saudade de vocês! É marginal, é marginal. E agora? Nós é empatado, as meninas vai levar. Mas ela quer o seu confeto, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gosseto, ela quer o seu gosseto. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A gente é uma moto. E quem vai amanhecer na rua, joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu. Chegar em casa, quem não tem hora pra chegar em casa, quem não tem hora pra chegar em casa, quem não tem hora pra chegar em casa. Vamos masculino, maninho, tem, tem, com vocês, Maestro DJ Davidson. Que fala, então toma! Mais pólvora! Tá por aqui também, um abraço na bola! Meu parceiro, David Absoluto, já aqui no ladinho com a gente, viu, Jean? Ele em companhia do meu parceiro, irmãozão, Xará, Davidson dos Manicões. O Breninho do Uber também tá aqui na área, alô, Vanessinha! Obrigado com todo o carinho, Júnior Castro também! Alô, Igor! Bate lá, Mel, tá por ali, alô, Mel, oh. Um beijo do Jean, tamo lá, vamo lá. Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que fazer. E os amigos, sempre curtindo, dinheiro no bolso. Alô, Fernando! Eu vou pro Baribi, olha o nosso parceiro DJ Cristian Melo. Tá por aqui, amigo nosso, amigo do Jean, amigo do Maestro. Pop som. Ah, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Apagar tudo que o show vai começar. Apagar tudo que o show vai começar. Apagar tudo que o show vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. E as luzes? As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando. Apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando. Apagar tudo, apagar tudo, apagar tudo. Escurinho, escurinho, escurinho, escurinho. Acende, meu pop! Do Verona, bora, Michael. A nossa rasga de dinheiro também tá aqui na área. Valeu com todo carinho. E o primo Ricardo endoidando tudo. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece. parceiras. Nina, a síndica do Glominho, Ideal BR, tá por aqui, viu, Maestro? Deixa só na mãe. Peraí, peraí, Maestro. Que foi, João? É pra mim. Toda vez é isso, Maestro. Tá, fala. Amor, tô tentando te ligar, sei lá, só tô dando desse recado. O que é que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu vou falar pros casados aí, ó. Quando a gente desaparece, é porque a gente tá jogando bola. Na verdade, quando a gente desaparece, é porque a gente tá na bola. Aí tu fala pra mulher assim: eu tô no copo, eu tô no... Eu tô no... Eu tô no pop. Por que você desapareceu? Eu tô no pop, eu tô no pop. Olha o Daniel! Meu parceiro Daniel, um abraço, maninho! Alto volante, recebo os cumprimentos do Jambô. Essa é a águia. DJ, vai botando na pressão. DJ, vai botando na pressão. Chamei os contatinhos, que hoje tem rock. Peguei o Onde Pá, Red Label e Cirão. Obrigado com todo carinho, meu amigo João. Dupla JM, por sinal, meu amigo Murilo também daí com a gente. Ele que forneceu aí os alimentos, a comida da nossa equipe hoje. Por sinal, sempre de primeira qualidade, viu, Murilo? Um grande abraço pra você, Murilo. Valeu, João. Dupla JM, JM. Passou, minha mulher tava ligando. Olha o nosso piloto Daniel aí! Ele, primo Ricardo, o pé também na área! Equipe, a minha família! Acorrentados! E o Maicon do Verona! E o bichinho do 40! Rapaz, o Motora Léo tá famoso, não é? Apareceu na TV Cultura! É nossa Champions League. Obrigado com todo carinho, meu amigo Laércio, Laércio. Alô, Preto Feio. Meu amigo Luan, o piloto das marcantes. Olha, eles estão ali, Maestro Neyson. Meu parceirão, empresário Laércio. Se prepara que amanhã é rock doido, maninho! Não, não é rock doido, não. Tô comportado esses dias. Alô, Toninho do Açougue! Um abraço! Joga pra cima! Dá-lhe carinho! Júnior Barbudinho, alô, alô, Bronzes, tá por aqui, alô, Fã Nunes, um sol, Bruno, vamos nessa, tá faltando, João Dado, esse não pode faltar, a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, minha amiga Dai, tá faltando, minha amiga Mel e as primas, um beijo pra vocês com muito carinho, obrigado pela presença, vocês estão aqui no pop, vocês estão no som que vocês gostam, Invictus, um abraço a vocês aí, GPN também na área, Seca Botega, família Som Automotiva. Opa! E o piloto ainda aqui com a gente. Popson, Tudão. De um lado você vai pro Elison Juninho. Tomadinho, pro outro você vem pra cá. Davidson, Apolo. E vou fazer o Jaderson e Vanderson. Amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Bota pra cima, pra cima, pra cima. Motorista está por aqui. É Sítio Serra, maninho! É Prometeu. Obrigado, meu amigo Grão. Os nossos acorrentados aqui na área também. Bora, Robertinha! Robson, Robson. E eu? Eu sempre brindei meu coração pra não se não se entregar. Essa aí quem ainda souber pode cantar pra mim, tá ok? Bora, David, no coqueiro, bora, Lourinho! De olhares sedutores. Mas e aí? Mas e aí? Primo Ricardo, ele tá falando. Você me deixou em segredo. Me deu. Falou, Ricardo, Pop! Tá em falta, hein? Bora, Ronizinho! A gente ama vocês. Pode ter certeza. Por onde nós passarmos, vamos estar levando o nosso nome do Pará pro Brasil. Essa festa de ontem, né, Márcio Neto? Que festa lá em Monju, bicho! O Pop chegando, arrebentando! Vamos lá! Vamos lá! Talvez você já saiba. Bora, Melrizi! Bora, Juni! Alguns momentos nossos. Jean, aqui com a gente também o nosso primo, irmãozão! Ronizinho dos Intrusos! Manda um super abraço aí pro Ricardo, meu irmão, que tá online curtindo a gente, Jean! Pro Ricardo, pô. Fala, Ricardo! Tamo junto, maninho! Não é bom nada, só atrapalhou. Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho seu nome. Joãozinho das Marmitas, tá aí com a gente também, o Murilo. E a sua esposa, Joelma. Muito obrigado pelo carinho. E o professor Nenê e a primeira dama! Coalhada! Nossa DX aqui na área! Alô, Brinco! Você e meu parceiro Coalhada! Um abraço, Coalhada! Profissional. E a gente registra com muito carinho. Esse é meu grande parceiro, Diego Camarão, meu irmão. Jamais posso lembrar de você. Boa hora. Você é parceiro, viu, papai? Que viagem foi aquela, Marajó? É desse jeito. Balança o corpo com defeito. Sim. Miguel, da cidade de Nova. Boa hora. O Pop. Olha, da Cidade Nova daqui com a gente, o Armandinho também, o Mike do Coqueiro, o Fred do Coqueiro, o Artuzinho do Coqueiro e o Foca Mix. Tá com a gente, alô Foca! Cantando com carinho, e vem chegando com aquele chameguinho. Focos Invictos, meu parceirão DJ Caio Ribeiro tá aqui na área. Ai, Deco, o pop só é festa. Olê, olê. Pop chegou, o pop chegou, o pop chegou, o pop é o pop, o pop é o pop. Maestro, e aí, eu quero ver só quem é do pop de verdade. Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, mãozinha, bate na palma, tchá, tchá, tchá, tchá, libera o hino. Show hoje pro nosso amigo Soneca, viu, Jean? Que tá lá em cima, meu irmão, torcendo por a gente. O Glauber, o Madison, o motorista Sítio da Serra aqui com a gente também. Vai, vai, vai, vai. Vai, Popson, vai, Popson, vai, Popson, vai, Popson, vai, Popson. E aí, meu futuro vereador? Alô, Gel da Âncora! Meu águia de fogo. Eu sou da equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa, meu coração é super pop. Essa galera enlouquece com S. Tires, Eris e Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. O campeonato das aparelhagens, aí o juiz já está na mão. É o pop campeão, é? Será? Os inocentes, rasga dinheiro, camaradas do pop. No pancadão, dão, dão, dão, dão, dão. Vamos alivinha, vamos alivinha, maninho. Robinho GPN, vingou a chamada no momento da Guanabara, meu irmão. Eita, Robinho, tá bem, viu? Entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Olha aí, meu amigo Robinho, sente som aqui no Pop Som, meu, é panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Olha o meu parceiro, Maico do Grão. Essa galera tá por aqui. Um abraço, Maninho. Você é a Dani. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Essa música lembra muito, viu, Marisa? Alô, Maurício, tu lembra? Essa aí tem história. Não existe fronteira. Ai. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. Minha amiga Julie! Fala, Julie! Na cama, um beijo pra você, Marinha! Espero você em qualquer lugar. Caraca! Que eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, deve ter absoluta, beleza aí? Isso dos manigões. Eu vou pra lua. Um abraço, Maninho. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Nossas aliadas, salte! Sobre aqui, minha amiga Mel. Você e suas primas, um beijo do Apó com muito carinho. Opa! Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama. Hoje! Na cama ou na lua. Meu amigo DJ Caio Ribeiro tá aqui no circuito, gostando do pop também. Em qualquer lugar. Bora, Caio, bora, Caio. Chamelo, meu irmãozão. Um abraço, Maninho. Eu vou pra lua. DJ Jean, cadê você, Jean? Eu sou maluca, maluca por você. Tá no meio do povo, esse Jean é moral. Maluca, maluca por você. Acabei de crer. Da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E agora? E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Ah, na intenção de. Te vejo no baile, já chego saindo do jeito que. Beijo do coqueiro, florinho do coqueiro, essa dupla, meu irmão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Hoje eu vou. Fica de marola. Senta do jeitinho, do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma. Sábado agora, baixo, Davidson. Toma, toma. Bloco da família automotiva. Mais uma do Mariano. Esse tem estrela, Maninho. Fica de marola. Vai ser na Praça da Guanabara. E a chegada vai ser aqui, papai. Cheiro de perfume bom. Ei. Tu tá na gaiola. Cheiro de marola boa. Ei. Para malandra jogando. Ei, tu tá na gaiola. Os amigos faturando. Ei, tu tá na gaiola. Joga a mãozinha pra cima. Quem tem um amigo corno, quem tem um amigo corno, quem tem um amigo viado, bota a mãozinha pra cima e diz: vem sentando. E a gente não vai aliviar. Bloco dos sonhos automotivos. É o Murilo e o Maico do coqueiro. Eita coisa boa, velha guarda. Agora é aqui no pop, né? Olha o piloto, o primo, o Ricardo, motora Daniel, me doidando tudo aqui pela retaguarda. Domingo aniversário do Stênio, meu irmão. Vamos lá junto lá em Guaraci. Bora, Crê. Robertinho, Robertinho. Tu tá na gaiola. os amigos. E o Michael do Verona tá na gaiola. Tá na gaiola. Vem sentando e é bom. Tá na gaiola. Tá na gaiola. Sentando e é bom. Tá na gaiola. Tá na gaiola. Sentando e é bom. Vai descendo, vai. Se cadar o olhar. Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Quero ver, quero ver. Tu já sabe qual é o complexo da pele. O pop é foda, bicho. Tem que tirar o chapéu. Vamos pra gaiola. Quero ver. Que tá tudo bom. Bigode fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela. Eu falei assim, então vem qualquer... Vocês! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga! Nossa amiga Lindy! Nossa amiga Lindy tá aqui com a gente, companhia da minha amiga Fã! A Jairinha Zuaga! Vamos dar cintão, ó! Vem, ó, vem, tá, não se apega, toma, toma, na pepeca. Júlio, Marcudinho também, Lola Bronze, Vanunes, e a Sol, né, o Bruno, Manu, o João e a Dai aqui com a gente. Alô, Luísa, você também. Heloísa, meu irmão. Minha amiga Lô, tá aqui com a gente, alô, Elô. Enquanto o menor embraça com a garrafa transparente. Balançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé. Balançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé. Balançou, a brisa subiu pra mente. E joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Balançou, balançou, balançou, balançou. Balançou, balançou. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Isso, mais, agora libera, libera. Vai zama tudo bem que eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapá. Tudo bem que eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapá. Papapá, papapá, na checa dela. Vai, vai, crereca. Vem, crereca, vai, vai, crereca. O quê? Na checa dela. Vai, vai, perereca, vai, vem. Perereca, vai, vem. Perereca, vem que vem, que vem. Pode me tirar tudo que eu tenho. É bailão que fala, é? Mas eu sou... Então toma! Não encosta no meu baseado. Pode me tirar tudo que eu tenho. Alô, Melissa, alô, Joyce. Pode falar tudo que eu falo. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu baseado. Deixa assim, deixa assim, deixa. Mais leitinho, um pouquinho mais. Isso, isso, isso, isso, isso, isso. Agora libera pra galera, libera, libera. Essas malandras, assanhadinha. Que o quê? Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinha. Só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. E aí, Jean? Terça-feira de carnaval, bloco GPN. E a gente sempre juntinhos com essa rapaziada maravilhosa. Tamo junto. Então, maestro, não alivia, Marinho. Agora, quem tem um amigo boca de pelo, dá um grito. Grito! Elas pra mamar, mas é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Só quem tem um amigo corno dá um grito. E aê? No bailão, no bailão, no bailão. Pita louca. O popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Vai! Eu parado no bailão, ela com o popozão. O alô, alô, Felipe! E o popo, um abraço, maninho! E o popozão no chão. Vai, vai! Levanta a mão e grita. Quem não tem preconceito com o viado? E agora, se liga no papo. Vou mandar um papo reto, isso é papo de futuro. Levanta a mão e grita, quem tem amigo chifrudo. Aponta pro cara, vai. Levanta a mão e grita, quem tem amigo chifrudo. Bora, Eric e Francês, tá aqui com a gente nossa galera de Santo Isabel. Valeu, Gotão do Carinho. O bagulho aqui é sério e a parada é louca. Grita aí no baile, só quem quer. Hoje é aniversário do Marcos do Coguete, esse amigo nosso. Tá indo, vai, quem quer beijar na boca. Manda um abraço lá pro Murilo também. Estamos juntos, galera do Coqueiro. Aqui vocês são. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra galera. Quem vai passar os 5 dias de carnaval solteiro, dá um grito. Agora quem vai passar os 5 dias de carnaval solteiro e feliz, faz barulho. Maestro, maestro. E aí, Jean? Quem vai passar o carnaval solteiro vai ser eu. Até a aliança eu já tirei. Ixi, Maria. Dá-lhe pau. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey. Joga pra cima, mãozinha, pra cima, mãozinha, pra cima, mãozinha, pra cima, mãozinha, pra cima, mãozinha, pra cima, mãozinha, pra cima. E cima, e cima, e doida! E doida! E doida! E doida! E doida! É loucura esse pobre! Daniel, meu amigo Daniel da Pega Leve, muito obrigado, Daniel! Tá de volta, tá de volta! Valeu! Eu só quero é ser feliz. Quem tá feliz? Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar. Quem ama a liberdade, bota a mãozinha pra cima aí. É seu lugar. Fé em Deus! Bota a mãozinha! Vai, vai, vai, vai! Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Bora, meu amigo Coalhada da TX. Ele o branco aqui com a gente mandando ver, garoto. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up. E doida sim! E doida sim! Domingo tem aniversário do piloto, juntinho com o Pop Sola, agora sim! Tá chegando os 5 melhores dias que a gente espera o ano todo. É 5 dias de carnaval. E quem vai curtir 5 dias, dá um grito. Quem vai curtir 5 dias solteiros, bota a mãozinha pra cima. Quem vai beijar muito na boca, bota a mãozinha pra cima. Quem vai viajar, quem vai comemorar. E quem tiver com um amigo do lado, diz pra ele assim, ó. Eu te amo, porra! Então, 3, 2, 1, e doida! I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. E doida! E doida! Jardineiro tá por aqui também. Um abraço pra vocês com muito carinho. Jean Paulo Marinho. Para meu motor Daniel. Família Corredado. O meu primo Ricardo. A Roberta. A Roberta do Cisu. Maico do Verona. Tá por aqui também, Marinho. Para Vitinho do 40. Estamos juntos, hein? Para a Carlinha. Cuidado. Fred no pop chegando! Chegando! Dá-lhe pop! O grave bateu e o pop é pressão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. É paredão que fala, é? Rabeta no chão, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta no chão. Fica o pop no chão, o pop no chão, o pop no chão, o pop no chão, vai no chão, vai no chão. E a galera dos alucinados aí, pirava da loja Wilson. Vai no chão. Aberta no chão, aberta, aberta, aberta, aberta, aberta, aberta, aberta no chão. Fica o pop no chão, o pop no chão, o pop é pra chão. Isso é a banda mais top. Acompanha o solinho que o pop vai tocar. Acompanha o grave, prepara a novinha pra chegar. Aberta no chão, Davis, Sui, Jean, Paulo comandando a pressão. Chegou o momento e agora novinha, faz o teu nome, faz, faz o teu nome, nome, faz o teu nome, faz, faz, faz, faz, vai. O grave bateu e o pop é pressão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. É paredão que faz. E o Miguel Lô tá aqui com a gente, a mãe Lô. Rabeta, rabeta, rabeta, rabeta. Abraço pra você, valeu com todo carinho. O pop no chão, o pop no chão, o pop no chão, o pop no chão. Pop som. Vai no chão, vai no chão. Davidson. Vai no chão, vai no chão. DJ Jean Apolo. Aberta no chão, aberta, aberta. Meu parceiro Eric Francês, Gabrielzinho, Motora, Léo, alô, Carlinho. Pop no chão, o pop no chão, o pop no chão. Acho que tem aquele amigo loucão que quando sai da festa não interessa, não. Ele quer ver o som raiar, ele quer curtir, ele quer dançar. Quem tem um amigo doido, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha, vai. Vai ativar o modo Fábio Assunção. Bota a mãozinha pra cima. Agora! Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé. Vai, vai, vai. Oh, oh, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar. Oh, oh, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar. Pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar você, o Fábio Assunção. Vai, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão. Aniversário do Marcos, o Coqueiro. Um abraço, Marcos! Fala aí, Coqueiro, meu irmão. Olha o David, olha o Lourinho. Frente a frente com ele. Cuidado com a bicada, cuidado com a bicada. Onde o primo Ricardo vai no chão agora. Vai no swingão, no swingão, no swingão. Bora, goleiro! Fim de semana, tô preparado. Chama as meninas, os parceiros, o juiz quer liberar. Fim de semana, tô preparado. Parece que tu sabe as músicas que eu gosto. Cadê os cachaceiros, o armazém? É a conexão, meu irmão, não tem jeito. Hoje é festa, open bar. Elas pedem a gente, pá! Elas pedem a gente, pá! DJ Caian Ribeiro, um abraço, maninho! Esse é velha guarda, mestre Deilson! Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Bora, Chiclete, Cidade Baixa! Eba, que sacanagem! Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Ei, novinha, já me passa o zap. Chama todas as... E aí, Caian, manda um abraço lá pro Júlio Soares! Gente boa também, meu irmãozão! Chama todas as amigas, levanta o copo, levanta o copo! Levanta bem pra outro! Para o goleiro, Tony! E elas pedem a gente! Pá! Elas pedem a gente! Pá! A turinha tá bom! Olha a Mel de Gis! Fala, Juni! A onda é o pop som, Juni! Swing on! A novinha tá aí, hoje quem vai acabar, ela, Vitória tá aí, hoje quem vai acabar, vai ser... Arrasta, povo, pop, som! Flexiona, ela flexiona, eita! Ela flexiona, que é isso? Ela olha o Jean, domingo dia 10 de março! Ela vem por cima! Tem aí o bloco, festa do WhatsApp, meu irmão! Vai, negona! É a 10 16ª edição. E tem pop live pra galera junto com a Viviane Batidão e mais Paredão Hot Vibe no Recreio em Ananindeua. Vai ter concentração, o maestro vai estar por lá também junto com uma galera maravilhosa. Juninho Lage, bora pra cima, meu irmão, vai ser bom demais, a 10 de março. Vai, vai, vai, vai. Ele pode se esconder de qualquer jeito, mas eu vou achar ele. Everton de Manituba tá no cantinho, mas a gente tá na área, maninho. Você é pop e eu sou o Everton. Hoje quem vai acabar. Esse aí tem que tirar o chapéu também, viu, Jean? É muito parceiro, meu irmão, tá sempre no show, Suárez. Ela flexiona. Meu amigo Everton de Manituba. Ela flexiona, tcheca, dale. Ela flexiona, tcheca. Em Ibirapuera e Guaraci. E o show 360. Desse jeitinho. Juninho Light. É o pique, maninho. Papai. Jogo não vou estar sozinho. Eu vou falando lá com o Dieguinho pra assistir da minha. Cheguei, já não lhe deu um abraço, maninho. Mariano, você tem estrela. Que festa é essa, maninho? É o seguinte, 90 minutos. Dia 23, vamos estar em mais uma grande festa bonita. Óculos automotivos. Volta. Começa lá e termina aqui, não tem hora pra acabar. Pra baixo, falta rebolar pra cima. Sábado, todo mundo convidado. Rebolar pra baixo, falta rebolar. Bora, meu parceiro, gel da âncora. Vamos fazer o bumbum delas que cai em golpe. Bora, meu irmão, vai. Vem. Kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, sozinho, eu vou chamar todos os contatinhos pra assistir. Professor Nenê, Camarão. Diego Camarão, esse é moral. Sorte, só que o combinado é o seguinte: 90 minutos. Bora, Luan, bora, piloto das marcantes. Já já tem marcante pra vocês, hein? Tenho, dou uma empinadinha. Eu te falei que ela é louca, descarada. Baba sua brisa com o poder dessa quicada. Essa menina tem um mistério. Quando ela empina, o bagulho fica sério. Quica ali, senta aqui. Para não para de dançar, bota o bumbum pra relaxar. Chama as amigas, enche a cara, mexe não para. Ei, ei, tá, tá, tá, tá, tá, tá. É o barulho que ela faz quando começa a quicar. Pá, pá, pá, tá, tá, tá. É o barulho que ela faz quando começa a quicar. Pá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. É o barulho que ela faz. Aniversário do meu parceiro Estênio tá chegando, hein? E nós que deixa o pop, estamos juntos nessa! Eu te falei que ela é louca, descarada. E vai do pop, é pesado. Essa menina tem um mistério. Quando é limpida, o bagulho fica sério. Que caliça. Acorridados! Não para de dançar. 18 anos ao lado do pop, é isso! Chama as amigas, enche a cara. 19, 19 já, já. Ei, ei, batata. Joãozinho das marmitas, o Murilo e a sua esposa Joelma também, em companhia do professor Nenê. É o barulho que ela faz quando começa. Bora, Júlio Castro! Prendendo o Uber também, tá aqui no circuito pra gente, meu xará Davidson Manegão. Davidson. Alô, David Absoluto, alô, Vanessinha! Que isso, moça? Que isso, moça? Que você tá mexendo de verdade, hein? Davidson, tem até vinheta, né, Davidson? Não, mais uma Davidson. Vinheta pro Davidson. Davidson. Manicões! Pop som, luz, cores e um verdadeiro show. Maestro, o nome da mais safada do Pará, de Belém e do Brasil. O nome dela é... O nome dela é... Não vale falar o nome de outras pessoas. Antônia? Antônia não vale. O nome dela é Antônia. O nome dela é... O nome dela... É Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. E não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Bora, Dieguinho! Nosso parceiro Dieguinho lá de Godofredo Viana. Com você, Marcelo, tamo junto, maninho! Mas ela veio me xingando, enchendo. Obrigado pela história, viu, papai? É essa perua aí. Mas peraí. Alô, Carlinha. Santa Isabel, toda em peso ao nosso lado. Mas mesmo que fronteira, que fronteira, hein? Botona Daniel, diz pra mim. Eu encontrei a Martinha. E a Robertinha? Robertinha. Minha namorada. Oh, Robertinha do Verona, não tem gelo. Só não parei gelo. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei a Martinha. Olha o peito das meninas. Minha namorada. Henrique da PCG também, um abraço. Olha só! Minha família Jota M da Mulherinha. Vai Vitinho do 40. Conhece, conhece, conhece. Abra lá e solta o suco, que a bunda tá. Vai, acho aquele, é o solinho, solinho, mas é solinho que eu gosto, solinho que eu gosto. Olha o Rogério Tornado, esse aí é moral também, maninho. Eu vou lançando um passinho só, o ombrinho que me... Sem a velha guarda. Chupão de tá formado que não mata, fortalece e fortalece. Aliviaram o meu estresse. Conhece? Abra a mala e solta o som que a bunda da novinha desce. Conhece? Conhece? Conhece? Isso aqui é safadão e aqui. Isso aqui é pop! Carreta, você pro paredão, Maninho Matos. Batindo o paredão. Tá cedo, Maicon. Tá cedo, Maicon. Eu vou lançando o passinho, só um ombrinho que pode gerar na gerência as bebidas. Fernando! Onde tá formado que não mata fortaleza. Põe aí a parada e bate a foto aí pra mim, por favor. De sexta-feira que é de lei, vamos descer pro WS. Conhece? Aí tu me manda conhece, lá no grupo. E desce uma dose de pinto pra aliviar o meu estresse. Conhece? Conhece? Conhece? Se a minha mãe souber que eu tô cantando esse tipo de música, nunca mais ela me leva pro shopping. Alô, barraca, alô, Bruno. E a senhorita Bruna Prime aqui com a gente da família Barão Vermelho. Prime do Dó. Tem som, se tem som tem novinha. Se tem novinha eu tô lá fazendo a sacanagemzinha. Todo mundo bebo louca, ousadia rola solta. Bora tomar uma não, bora tomar todas. Bora tomar uma não. Olha o Crema, tamo junto, meu irmão. Ousagem regressiva pra ela jogar o bumbum. 5, 4, 3, 2, valeu meu jacorridado. Taca, taca, novinha, eu disse taca o bumbum. Vai, taca, vai, taca, taca, vai, taca. Vai taca, taca, vai taca, vai taca, bum. Hey! Taca novinha, eu disse, taca o bumbum. Vai taca, vai taca, taca, vai taca, vai taca, bum. Alô, Figueiredo Gel. Black CBS, tá com pau, negão. Vem baixando, maninho, vem baixando, maninho. É nome de Pedro. Jogo de parceiro, DJ Cobra. Lá de São João da Ponta. Um abraço, viu, maninho. Você, Rogério. Ressalto com o Murigarinho, Bruno de Baceiro, Primo Ricardo, Vitinho do 40. Esse aí também tava no hospital, mas tava muito afim de curtir o pop. O que sofreu é verdade, Vitinho. Apagou. Eu vi foi a mensagem do Vitinho. Quando vi você me olhar. Obrigado. Obrigado, meu parceiro. Tamo junto. O seu carinho é recíproco aqui no Pop, viu, maninho? Venha me fazer feliz. Será que mente o teu olhar? E a nossa galera de São Isabel, Eric Francês, Carlinha, Doutora Léo, o Rafinha também, Gabrielzinho, né? Gabrielzinho! Gabrielzinho! Meu parceiro Maicon do Coqueiro, dá pra ali, Hélio Marcos, parabéns, maninho! Oi! Daqui a pouco eu desço aí com vocês, e a gente bate aquela foto, a gente toma aquela cerveja, sabe que você é nosso. Tenho muito amor pra dar. Sideral, estamos juntos sempre, maninhos. Obrigado, obrigado, obrigado. Aqui é Coalhada e aqui é. Ou não, ou sim. Falou, Luan! Bora, piloto das marcantes! Pra mim, sem você, vou sofrer. Meu corpo sente a falta de você. Ou não. Você confia em mim. Sem você, não sei viver. Mas não tem jeito, você tem que entender. Watson. Mas eu decidi, vamos voltar, amor. Volta não, vai. Não, eu não quero te ver chorar. Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor. Como vou viver se te deixar? Dupla JM! Dá pra ali, meu parceiro João! O Leia 88! Uma Brasília na Mânia! Moleque! Olha, Jean, dia 2 de março! E o meu parceiro DJ Dieguinho! Lá em Godofredo Viana, no bloco! Os viciados, meu irmão, acertou! Olha o batidão. Maluquinho, sucesso. Vai! Meu piloto das vagantes. Fala pra mim, diz assim, ó. Já foi! Foi mais um dia que eu contei as horas. Esse pop tem hora. Era que me esqueceu, a culpada fui eu. Na sua partida, eu já nem sei o que fazer. Popson. Pop da Amazônia. Todas as formas pra me perdoar. Foi mais um dia que eu contei as horas. Como passou? Minha amiga particular Marisa tá por aqui. Júlia, tá toda a galera aí, não tá? Daqui a pouco a gente vai descer aí também. Abraçar com o Porto Carinha, essa rapaziada. Olha o meu parceiro, esse conhece. Todas as formas pra me. Rapaz, é a Cris, né, Cris? Alô, Pan! Ai, ai, ai. Tá doendo o coração. Ai, ai, ai. Maestro DJ Davis. Tá o homem de Jean Paulo. Olá, Jean. Opa. Performático. A dor no peito é solidão. No 3, no 2, no 1. Dá-lhe, maestro. Maestro. Cenário 360. Aliás, o show 360. E vamos estar juntinho, hein? A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais. Até você dizer me adeus. Sofri demais. Meu amigo João! Alô, Murilo! Dupla dupla JM, consagrada no pop. Nós juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te, ser só sua amor. Diego Camarão. Volte pra mim no Lava Nato. Essa história tem história pra contar. Eu não posso mais. Valeu, Diego! Você aqui. Esse é o grande amor. Super abraço também a nossa galera de São Isabel, Jean, aqui no ladinho, minha amiga Carlinha, grande abraço pra você, o nosso parceiro Eric Francês também, viu, Jean, tá aí no circuito com a gente, e o Motora, meu irmão, o nosso Motora Léo, tá aqui na área, o Gabrielzinho também, viu, Jean. Que moral, maestro, que moral essa rapaziada dá pra nós. E a gente recebe com muito carinho todos vocês da CIP. Estamos juntos, é pop, é CIP, é pop, é vocês. Você me apaixonei, foi bom demais, até você dizer me adeus. Foi bom demais, mas essa aqui é melhor. Diane, sumido! Dá pra ali também, um abraço, Marinho! Dali Pop! Dali Pop! Dali! Toda a galera dos alucinados de Pirabas! Jailson, tá aqui com a gente desde cedo, muito obrigado, viu, Jailson! Davidson dos manicômios, eu te vi, viu? Tem que pedir licença. Você volte pra mim. Ai, caramba. Vai. Sonho acordada, pensando em nosso amor. Minha amiga Mel, um abraço a você, com carinho. E as primas. A gente tá aí, hein? Te encontrei. Aconteceu assim. Vamos lá, meu pop! Não dá mais para te esquecer. Sábado, Santa Bárbara. Domingo tem Tucupi. O maior bloco de Conassi. E na chegada tem ele, tem ele, tem ele. Dali Pop! Dali, dali, dali. Tá do louco de paixão. E tá pegando fogo com meu coração. Segunda-feira de carnaval em Concórdia, meu irmão. Vai ser muita onda! Bora, minha rasga, dinheiro! Mariano, que festa é essa, Marinho? Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos, meu amor. Já sigo, galera. Essa feira de carnaval tem blocos invictos. Vai ser muita onda, meu irmão. Tem novidade pra galera, hein? Diz que não vai mais. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai. Olha, o Mariano já liberou. Vai até 3 da manhã hoje, meu irmão, hoje, meu irmão. Essa música linda, a música machuca. Vai! Meu amor, vou encontrar você. Dia 23, 23, Mariana. Calma, dia 24, GPN, né, meu irmão? Calma, Melis, vai na manha. Essa festa é nossa. A festa do povo. Musicão, musicão. Botelho, tá aqui também, Marinho, bem, e a Mel Botelho também. E as primas Botelho. Josimar, chega aí, Josimar. DJ Davidson! Preparem o canhão principal! Meu amor, venha pra cá, deixa de romagem. Como eu falo, como eu falo? Eu sou DJ, eu sou carregador. E com muito orgulho. E você quer dar com vergonha de dizer. Eu já sei que você quer dar com vergonha de dizer. Tome o, tome o, tome o, tome o, tome o, tome o, tome o, tome o. Vale da Ferreira, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time assim. Eu vou pro baile da... Começar, o Lourinho vai chegar. Pode aumentar, pode aumentar. Lourinho, pode aumentar, pode aumentar. Tá pode feliz aumentar, com a pizza do papão, Marinho? Vai, Lourinho! Tu treme pro meu lado e balança pro teu lado. Tu treme, tu treme, tu treme, tu treme, tu treme, tu treme, tu treme pro meu lado e balança pro teu lado. Tu treme, tu treme, tu treme, tu treme. Bora detonando, detonando, detonando, meu pop! Assim, garoto! Já, já! What's inside of me? Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Bora, DG! Bora, Lourinho! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Bora, Carlinha! Gabrielzinho. Valeu com todo carinho. Obrigado mesmo. Eric Francês, alô, motora, galera. Galera de Santa Isabel, valeu, hein? As novinhas ficam loucas. E quando a gadalha é bicada, é o pop na pressão. E as novinhas no ninho do águia. Sobe a torcida do Paysandu, bota a mãozinha pra cima aí. Só a torcida do Remo, bota a mãozinha pra cima. Então, curva a mãozinha. Dá-lhe a bicada. DJ Davidson. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. O águia chegou. E quando chega? Vê as luzes. Vamos, alivia. Bota pra cima. O bagulho endoidou. As molecas já estão na fita. Fala pro cara que você ficou e saiu espalhando pra todo mundo. Diz assim pra ele, ó. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro pop som, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. E azar dele, né? Amigos. Agora vai só. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. As mulheres independentes botam a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima, as mulheres que vêm pra festa curtir com seu próprio dinheiro. As mulheres que vão curtir o carnaval independente, bota a mãozinha pro céu. Bate na palma da mão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do pop. Sequência de picada. Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente era o Wesley safadão, depois que foi pro pop ela virou moleca doida. Safadão não, aqui é pop. Porra que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo. Caralho, bota aqui. Olha o meu parceiro branco DX. Sideral, você, o Qualhada. Vocês têm moral. Deixa no escurinho. O nosso professor Nenê, maestro Davidson. Olha o nosso professor Nenê. Primeira dama. Um por amor, dois por dinheiro, toda bandida, esse é maloqueiro. Tentar conversar, tentar nos dupla JM, ele e o Murilo, meu irmão, só na mão. Sente, sente, sente, se tu ainda me amas. Tu pensa que é uma blaze. Amas, se tu ainda me amas. Só mais, só mais. As primas Botelho! Só mais uma chance. Um abraço, Paulo! Eu só te peço. Só mais. E a nossa pega leve tá de volta! Só mais uma chance. Aqui no Pop! Só mais uma chance. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Olha a olha a nunca mais. Mas fulgão, hein? Ao menos tentou consertar o que fez. Pop da Amazônia. E essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Você é meu. Ah. Você é Oi. Meu. Fernando do estúdio. É do Pop, é do Príncipe. Do Acará. É do Rubi. Você é a Julie. Que festa, hein, Marinha? Que saudade de ver vocês, Robson, ó. Ele é tudão.